partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no VAR. Respondendo aos ouvintes. Coordenação e apresentação, Jadiel João Batista de Oliveira. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, aqui estamos mais uma vez chegando aos seus receptores com o programa Respondendo aos Ouvintes. E este, querido ouvinte, é um programa interativo do qual você pode participar. Aliás, você, querido ouvinte, é que produz, na verdade, o programa Respondendo aos Ouvintes com as suas indagações, que serão recepcionadas por nossos companheiros Oneida ou Sheila e por nós respondida, sempre com base nos ensinamentos doutrinários espíritas ou que possam ser respondidos à luz da doutrina espírita, sempre. Quer dizer, as perguntas devem ser sobre a doutrina espírita ou que possam ser respondidas à luz da doutrina espírita. O telefone nosso é o 3386-1400 da emissora da Fraternidade. Através desse telefone você formula a sua pergunta e nós, depois de recepcionada pelas nossas companheiras Oneida ou Sheila, por nós será respondida com base nos ensinamentos doutrinários espíritas. Como sempre o fazemos, vamos iniciar o nosso programa com perguntas formuladas anteriormente. E o nosso companheiro Gerson Monteiro vai responder a Solange de São Gonçalo, que diz o seguinte: Gerson, a minha sogra faleceu há 1 ano e 6 meses. E na hora em que ela estava desencarnando, falei com ela para pedir perdão a Deus. Ela olhou para mim e desencarnou. Depois disso, fiquei com uma angústia dentro de mim. Gostaria de saber se ela pode estar em paz. Ela não gostava de mim. Gerson Monteiro. Olha, esse é o trabalho que você deverá continuar orando por ela, né, pedindo pela paz dela, porque a criatura, o espírito depois desencarnado, não pensa que ele vai se livrar de tudo, né? Então é importante, através das suas preces, das suas orações, pedir muito a Deus por ela, para que ela seja feliz. Se ela tiver alguma mágoa contra você, que ela possa perdoar. Enfim, faça alguma coisa que ela gostaria que você fizesse na Terra, pensando nela, em homenagem a ela. Então, é uma questão agora de continuar. Agora, a gente não tem aqui a bola de cristal para dizer que ela está bem, se não está. Isso aí é uma questão sua e dela, mas procure fazer a sua parte. Seja sincera, ore a Deus, pense por ela sempre, esquecendo as coisas negativas, sempre todas as coisas positivas, alguma coisa de bom ou de boa que ela fez, e continue assim, porque essa é a forma de nós conquistarmos amigos no mundo espiritual. Este é o programa Respondendo aos Ouvintes, e o nosso Djalma Santos vai responder a Sandra de Caxias, que indaga o seguinte: Djalma, gostaria de saber se os anjos falam línguas estranhas. Djalma Santos. Olá, minha amiga Sandra, da cidade de Caxias. Vamos por partes. Primeiro, a doutrina não admite a existência de anjos, né? Aqueles anjos, crianças com asinhas, são figurações. Para nós, anjos são espíritos evoluídos, quer dizer, deu-se a ideia de que a pessoa seria um anjo quando ela é evoluída espiritualmente. É um espírito enobrecido. E as línguas dos anjos são as línguas dos homens, né? Se ele era inglês, ele vai falar inglês, né? Se é português, ele vai falar em português, e assim sucessivamente. Ou então, se é um poliglota, fala várias línguas. Mas não há nenhuma diferença. Eu costumo dizer o seguinte: quem está aqui, já esteve lá. E quem está lá, já esteve aqui. Então, não há, assim, uma prioridade, né, para os anjos ou para os espíritos enobrecidos com referência às línguas, né, ao modo de se expressar nos idiomas pátrios, né, e sim para aqueles que conseguiram ultrapassar algumas barreiras e se tornaram poliglotas falando várias línguas. Este é o programa Respondendo aos Ouvintes. O Pereira, de Niterói, indaga o seguinte: como devemos iniciar a conquista do sublimíssimo sentimento de amor com base na doutrina espírita? Olha, querido Pereira, através da prática da caridade. Primeiro nós fazemos essa caridade material, vamos nos acostumando com isto, porque na verdade, Pereira, o espiritismo é uma religião de ação, não é de aceitação. Nós não aceitamos os dogmas, nós agimos. Por isso se diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações, para se modificar moralmente. E o nosso Tiago, o apóstolo Tiago, afirmava que não a fé sem obras é morta. Saibaba dizia que é mais sublime as mãos que fazem, que trabalham na prática da caridade, do que os lábios que oram. De modo que, Pereira, o espiritismo é uma religião de efeito. Na verdade, depende do nosso comportamento, esta religação. Nós temos um comportamento religioso que nos permitirá a religação com Deus. E isto se inicia, então, Pereira, com a prática da caridade material. Com as pequenas doações, nós vamos desenvolvendo isto, porque, na verdade, cada um de nós deverá desenvolver esse sentimento que é pessoal, que é intransferível. Cada um terá o seu próprio sentimento de conformidade com a sua vontade. Então atua muito aí, Pereira, a vontade. Mas para que nós possamos desenvolver essa vontade, o Espiritismo nos fala em fora da caridade é uma salvação. Nos leva a essa prática da caridade material inicialmente e depois a prática do amor. Quer dizer, já é uma caridade moral, já é uma caridade espiritual, quando já estiver sedimentada em nosso íntimo. É assim, então, que se inicia, segundo nós entendemos, Pereira de Niterói, esse exercício do sentimento do amor, o exercício da lei do amor que nos foi ensinada por Jesus. E agora o nosso Gerson Monteiro vai responder a um e-mail que nos mandou aqui a Andréia. Ela diz o seguinte no e-mail, Gerson. Sim. Eu gostaria de pedir um esclarecimento sobre essa questão 551 do Livro dos Espíritos. Confesso que me senti feliz e mais tranquila em saber que ninguém pode prejudicar o outro. Mas ainda tenho muita dúvida e receio de pessoas que se utilizam de macumba para prejudicar a vida de outro, para prejudicar a vida de outros. Vivemos num mundo muito competitivo e egoísta, onde existem pessoas que só pensam em si e por isso não medem esforços para prejudicar seus supostos adversários. Esse desconforto de saber que pessoas podem encomendar males para outros sempre me incomodou. Mas, lendo essa questão 551, me deu um certo alento e um pouco mais de calma, pois me senti amparada. Ouço coisas terríveis sobre esses feitiços. Prefiro achar que Deus está na frente e que podem até mentalizar coisas ruins, mas Deus dissipa os males. A resposta era dada pelo nosso companheiro Gerson Monteiro. Olha, Andréia Avlis, né? O seu nome, Andréia Avlis. Bom, em primeiro lugar, Deus é amor. Se a gente acreditar no mal, claro, você começa a mentalizar, a pensar, você cria o próprio mal. Eu confesso a você que nunca fiquei preocupado de alguém poder fazer macumba, feitiço, porque nós temos que acreditar no bem. Esquece isso de feitiço, esquece. Pensa no bem. Deus é amor. As leis que regem a vida, tudo é para ajudar, para a criatura naturalmente ser feliz, conquistar a felicidade. Portanto, quando os espíritos quando Allan Kardec perguntou aos espíritos se pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito, que lhe seja dedicado fazer mal ao seu próximo, a resposta foi muito categórica dos benfeitores espirituais: não, Deus não permitiria. Então não basta uma pessoa desejar praticar o mal, naturalmente se assessorar de espíritos vingativos, maldosos, etc., para prejudicar alguém, porque Deus seria injusto, né? Então acredite no bem. Quando a gente começa só a pensar no mal, acreditar no mal, ele acaba aparecendo. Então, acredite no bem, faça o bem de todas as formas possíveis e viva de tal forma que ninguém possa te prejudicar. Essa é a receita que eu te dou. Este é o programa Respondendo aos Ouvintes. O nosso companheiro Djalma Santos vai responder a Maria Luísa, da Tijuca. Sou espírita, estudo muito, já li o livro do Djalma, Ninguém Morre, mas ainda tenho muito medo da morte. Ela pede ajuda e ela diz que me causa muito desconforto. Então esse pensamento sobre a morte causa muito desconforto a nossa Maria Luísa da Tijuca. Djalma Santos. Ora, minha querida Maria Luísa, do bairro da Tijuca, a morte não é uma incógnita, não é uma opção nossa, ela é uma certeza. A única certeza que temos na vida é que vamos morrer. Ora, se temos essa certeza, se não podemos descartar a presença da morte, só há uma solução: educar-se para morrer. Não há outra solução a não ser essa. E eu recomendo para você um livro espetacular, o meu primeiro livro na doutrina, Educação para a Morte, com Herculano Pires. Livro maravilhoso. Trata só dessa educação, desse preparo para esse momento sublime das nossas vidas. Procure nas livrarias, principalmente na CERJ, deve ter esse livro, que é um livro antigo, na CERJ deve ter esse livro, né? Qual o nome? Educação para a Morte, do Herculano Pires. Ah, sim, claro. Então, procure na CERJ, na Rua dos Inválidos, né? E você vai encontrar esse livro do Herculano Pires, que trata só desse assunto. O livro todo ele fala dessa necessidade do ser humano se preparar para esse momento sublime das nossas vidas, que é a morte. Porque não podemos descartá-la, é uma certeza. Tá? É o que nós. Aí você vai perder esse desconforto, vai entender o porquê da morte, né? Nós não temos aqui muito tempo para falar sobre isso, que é o imperativo biológico, é a necessidade, mas só a educação nos dá a conscientização disso. A Sueli do Meyer nos dá parabéns pelo programa e diz que nos ama muito. Amo vocês. Olha, Sueli, muito obrigado por suas palavras de carinho. Nós também te amamos. Então, querida Sueli, continue a prestigiar a nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. E a Ana de Bangu: tenho suor excessivo nas mãos e pés desde pequena. Hoje tenho 18 anos. Frequento reuniões doutrinárias, tomo passes, água, faço culto no lar. Isso pode ser sinais de mediunidade? Nos manda abraços, que nós agradecemos e retribuímos. Olha, Ana, quanto a esse suor excessivo nas mãos e pés, isso aí parece que está muito mais ligado à neurologia. É necessário que você consulte um médico neurologista, porque aí é questão de realmente de orgânica, parece-nos. Mas, de qualquer forma, o passe, as reuniões doutrinárias, tudo isso beneficia, certamente, vai te auxiliar a vencer essa dificuldade. Mas ela está ligada, certamente, a uma questão corporal e, em princípio, querida Ana, não tem nada a ver com sinais de mediunidade. Não nos parece que seja um sinal de mediunidade. Não nos pareçam que sejam, embora possam ser, evidentemente. Nós não estamos negando, nós estamos apenas apresentando uma dúvida com relação a isto. Parece-nos que isto aí é mais uma questão a ser resolvida pelo médico, pelo neurologista. Agora, você terá auxílio, certamente, para resolver essa questão com os passes, com as reuniões doutrinárias, com a água magnetizada na casa espírita, o culto no lar. Tudo isto pode, certamente, vai auxiliar a você vencer essa dificuldade que, em princípio, parece-nos que é mais orgânica do que espiritual. Agora, o nosso Roberto de Itaguaí terá sua pergunta respondida pelo nosso companheiro Gerson Monteiro. Pois não. Por que os irmãos de outras denominações dizem que Jesus vai voltar? De que forma? Eles não acreditam na reencarnação. Manda-nos um abraço que nós agradecemos e retribuímos. Gerson Monteiro. Veja bem, eles estão com base no Novo Testamento, nas próprias palavras de Jesus, né? Em Mateus nós encontramos lá, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a vida perderá, e aquele que perder a vida por amor de mim encontrará de novo. De que serviria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou por que preço poderá o homem comprar sua alma depois de ter perdido? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. O que Jesus quis dizer a respeito disso, Roberto, é esse momento que nós estamos vivendo, chamado momento de transição. A Terra está saindo de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Então, o Cristo, com a sua total assessoria, vai fazer um expurgo, né? Porque tem o joio e o trigo. O joio, exatamente, são aquelas almas imperdenidas que estão fazendo mal, fazendo guerras, matando, etc, etc. Esses espíritos serão levados para fora da terra, vai para um outro planeta, assim como aconteceu com os capelinos que vieram para a Terra. Portanto, Jesus virá. Mas olha o que diz Kardec. Procurem a Gênese, Predições do Evangelho, no capítulo 17, itens 43, 44, e no 45 ele diz assim: Jesus anuncia, isso é Kardec que diz, né? Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à Terra com um corpo carnal, nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em espírito na glória de seu Pai para julgar o mérito e o demérito e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem chegados. Então aí está, eles realmente têm razão, só que Jesus não vai voltar em corpo de carne, apenas no mundo espiritual vai separar os bodes das ovelhas, mas que nós possamos permanecer no rebanho das ovelhas. A Simone de Jacarepaguá diz o seguinte: senhor Djalma, você conhece o seu mentor espiritual e é ele que te ajuda a escrever seus livros? Gosto muito dos seus livros. Abraços a todos que agradecemos e retribuímos a Simone de Jacarepaguá. Djalma Santos. Olha, querida Simone, já me perguntaram muito isso. Eu não tenho certeza, quer dizer, nunca me disseram assim: olha, sou eu que estou escrevendo seus livros, ou sou eu que estou lhe auxiliando. Agora, que eu sou auxiliado, eu não tenho a menor dúvida disso. Que eu recebo intuições, que eu recebo sugestões para escrever os livros, com certeza recebo. Mas nunca me informaram nada sobre isso. E você não é a primeira a fazer essa pergunta. Certa vez uma senhora estava autografando Leandrini, ela aproximou-se de mim com um livro para autografar e perguntou: senhor Djalma, qual é o espírito que escreve os seus livros? Eu digo: o espírito do Djalma. E ela então voltou a perguntar: e ele já morreu? Eu digo: não, está falando com a senhora. E ela então disse: então me dá um abraço, porque o senhor não morreu. Ficou tudo por isso mesmo. Então é uma pergunta agora, sinceramente, eu já falei isso várias vezes. No dia que me disseram assim: sou eu que escrevo o livro, eu vou colocar, porque vai vender muito mais. As pessoas compram muito mais livros de desencarnado do que de encarnado. É verdade, né? Então, ainda mais seria até desonestidade minha parte, né, se eu colocasse a minha tutela na obra, sendo obra de um companheiro desencarnado, né, Jéssica? Isso aí ninguém faz, não se faz isso, não. A Sônia do Riachuelo: favor me fornecer o número da pergunta do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se algum homem, com o auxílio dos maus espíritos, pode fazer o mal. E os espíritos dizem que não. É na pergunta 551 de O Livro dos Espíritos, querida Sônia. 551, Kardec indaga: pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? E a resposta: não, Deus não o permitiria. É a pergunta 551 de O Livro dos Espíritos. Agora o nosso Gerson Monteiro vai responder a Sandra de Jacarepaguá. Pois não. No outro dia, eu vi uma senhora tratando muito mal um cavalo. Gostaria de saber quais as consequências para os seres humanos quando maltratamos um animal de qualquer espécie. A evolução espiritual está acompanhada do talento? Gerson Monteiro, são duas perguntas então. Perfeito. Da nossa Sandra. Bom, em primeiro lugar, quem faz o mal não é só maltratar um animal, não. Qualquer ser animal ou ser humano é o mal. Quais são as consequências? O atraso espiritual, porque nós reencarnamos para evoluir, para progredir na Terra, não só no campo intelectual, como também no campo moral. E quando o espírito, então, inicia a sua trajetória em demanda à perfeição espiritual, quanto mais ele fizer o bem, ajudar o próximo, né, amar os animais, fazer todo o bem possível aos animais e aos seres humanos, ele vai utilizando seu livre-arbítrio para construção da sua iluminação interior. As consequências disso, quem faz o mal, seja um animal ou um ser humano, é que está atrasando a marcha evolutiva em direção à perfeição espiritual. As consequências são essas, porque a pessoa que faz o mal, ela cria dentro de si uma negatividade, né? Uma insatisfação, e por certo, mais tarde, ela se arrependendo, vai buscar fazer o bem todo possível. A evolução espiritual é, como nós já dissemos, é o crescimento não só intelectual, como também o crescimento moral. É o que diz o nosso querido Emmanuel, que o anjo possui as duas asas, a asa da sabedoria e a asa do amor. Portanto, quanto mais nós crescemos intelectualmente e moralmente, é evidente que nós vamos conquistando mais talentos. O Nilson de São Gonçalo indaga o seguinte, Djalma: no mundo espiritual, se perde o perispírito, lá se desencarna antes de se encarnar na Terra? Djalma Santos. Olha, meu amigo Nilson, da cidade de São Gonçalo, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, né, para você. Primeiro que enquanto estamos desencarnados aqui na Terra, nós temos três corpos: o corpo somático, que é o corpo físico, o corpo espiritual, que é o perispírito, e o corpo mental, que é o espírito. Com o advento da morte, o espírito perde o corpo físico, o corpo somático, mas continua com os outros dois corpos. Quer dizer, o corpo físico permanece aqui na Terra, vai para a sepultura, volta ao seu estado de origem, né, para animar outras formas de vida, volta à natureza de onde foi tirado, mas o corpo mental, ou o espírito e o perispírito, vão para o mundo espiritual. E ali, o perispírito, que enquanto vivo era o modelador, organizador biológico do corpo físico, passa a ser o próprio corpo físico do espírito. Do outro lado da vida, o corpo mental ou o espírito continua tendo um corpo, só que é um corpo de fótons, um corpo de luz. Hã? E é através desse corpo que ele se manifesta, tanto no campo espiritual como no campo físico. Né? No campo espiritual, normalmente, no campo físico, através de um médium. É utilizado para se realizar as manifestações através do médium. Então não há desencarno do outro lado, como você fala aqui, não há. Tá? Não há desencarno do outro lado da vida. O que há é a continuidade da vida do espírito ostentando um corpo de fótons, um corpo de luz, que é o perispírito, que se desagregou, que desimantou-se do corpo físico e acompanhou o espírito para a pátria espiritual. A Mônica de Nova Iguaçu indaga se existe uma data para o início e o fim do processo da transformação da Terra, de provas e expiações para a regeneração. Não existe uma data, querida Mônica. Aliás, nós entendemos que esse processo já se iniciou há muito tempo. Muito bem. De transformação da Terra. Haja vista os espíritos que têm habitado a Terra aí, né? O nosso, desde Francisco de Assis, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o nosso Chico Xavier. São muitos os espíritos que já estão regenerados. E a grande maioria de espíritos hoje, encarnados ou desencarnados, mas que habitam, continuam habitando aqui a Terra, já está nessa condição de espíritos regenerados. Então o processo já se iniciou há muito tempo. Agora, a data precisa, querida Mônica, nós não temos exatamente data precisa. Os espíritos, quando falam no final da regeneração, falam às vezes assim, mais ou menos o período, a época e tal, mas não há uma precisão quanto à data. O fato é que, segundo nós temos notícia aí, que são notícias dadas aí, é que essa regeneração já se iniciou há muito tempo. Desde muito tempo que os tempos são chegados, que essa regeneração se iniciou. Nós temos hoje na Terra muito mais espíritos que se preocupam com a prática do bem, do amor, do que espíritos que querem fazer o mal. É o que nós pensamos. Então, não obstante o barulho, porque o mal ele produz um efeito exterior, ele produz uma reação exterior, ao contrário do bem. Normalmente o espírito interioriza o seu sentimento, as suas emoções, quando diante de um fato que é um fato de amor. Ao contrário do mal. No mal, o espírito se exterioriza. Então nós tomamos conhecimento, causa barulho, causa um impacto maior. Mas nós não temos dúvida, Mônica, que apesar de tudo isto que está sendo noticiado hoje, a prática do bem é muito maior, está em muito maior número do que a prática do mal. Agora o nosso Gessima Monteiro. Sim. Vai responder a Elisa Márcia, de São Gonçalo. Gostaria de saber se Emmanuel, que está encarnado, veio por livre arbítrio ou foi Deus quem o enviou. Será que ele, sendo um espírito evoluído, sofrerá como todos os encarnados sofrem? Gessima Monteiro. Bom, em primeiro lugar, segundo nós sabemos, pela nossa irmã Suzana, bonzinho, que foi muito amiga de Chico Xavier, ele já está encarnado na Terra. Muito bem. Agora, é evidente que é o livre-arbítrio. Mas só que também Deus enviou, como enviou todos nós. Enviou Emmanuel, enviou Chico Xavier, Jadiel, enfim. Deus envia todos nós aqui à Terra. E, como nós sabemos, o espírito, para progredir, precisa reencarnar. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, Emmanuel, como qualquer um de nós, né? Agora, só que ele é um espírito perfeito, que é um espírito evoluído, sim. Já conquistou muito progresso moral, espiritual, pela obra que ele deixou através de Chico Xavier, pela psicografia de Chico Xavier. Portanto, é um espírito que tem a sua evolução. Agora, ele vai viver na Terra, no mundo de expiações e provas ainda, mas já entrando, como já disse o Jadiel, nessa fase de transformação. As provas são sempre necessárias ao espírito. E como Deus não é injusto, todos nós somos sujeitos de acordo com o nosso merecimento. Porque, segundo Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. A Eunice de Valqueire: minha filha faleceu há 3 meses. Meu neto está deprimido. Tem como o espírito dela saber? Djalma Santos. Olha, Eunice do bairro Valqueire, todas as nossas ações aqui, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos repercutem do outro lado da vida, com certeza. Uma mãe, um pai que falece e que identifica problemas aqui na Terra vai, com certeza, tomar conhecimento. Mas é muito interessante o trabalho que você precisa realizar junto a esse neto, né? Procurar desviá-lo desse pensamento em relação ao desencarne da mãe. Senão pode ocorrer algo mais grave, como a depressão e até outro tipo de estado da alma. É muito importante encararmos a morte como sendo algo natural. Não podemos ficarmos assim fixados na ideia do aniquilamento e da destruição. Este é o programa Respondendo aos Ouvintes. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Continue participando. Está no ar. Respondendo aos Ouvintes. Respondendo aos Ouvintes. Coordenação e apresentação, Jadiel João Batista de Oliveira. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos retornando aos seus receptores com o programa Respondendo aos Ouvintes. E este, querido ouvinte, é um programa interativo, do qual você pode participar. Através do telefone 3386-1400, você formula sua pergunta sobre a doutrina espírita ou que possa ser respondida à luz da doutrina espírita. A sua pergunta será recepcionada por uma das nossas companheiras Oneida ou Sheila e por nós respondida, sempre com base nos ensinamentos doutrinários espíritas. Mas é necessário que a pergunta seja sobre o Espiritismo ou que possa ser respondida à luz do Espiritismo. O expedito de bom sucesso, ele diz o seguinte: o telescópio Hubble está acima da nossa esfera, descobrindo novos mundos no nosso sistema solar. Como ficam os mapas astrais e horóscopo? Ele diz que nunca acreditou em ambos. Olha, querido expedito, na verdade, são coisas estranhas ao espiritismo, os mapas astrais e os horóscopos, e são pertinentes apenas às pessoas que se dedicam a essa atividade. Certamente que nós, espíritas, nada temos a dizer com relação aos mapas astrais e aos horóscopos, não somente com relação às pessoas que os produzem, mas também com relação às pessoas que neles creem, que neles se utilizam. De modo que, expedito, a única coisa importante aqui, na verdade, é essa informação científica acerca do telescópio Hubble, que está aí certamente permitindo cada vez mais a descoberta de novos astros, de novos planetas que transitam aí na nossa Via Láctea e no universo inteiro. De modo que somente com relação a esta parte científica da sua indagação é que nós podemos fazer uma reflexão à luz da doutrina espírita, querido expedito de bom sucesso. E agora o nosso companheiro Jéssimo Monteiro, sim, vai responder a Marlene de Piedade. A minha sobrina reúne toda semana em sua casa pessoas que fazem rituais com entidades. Cigano, preto velho, etc. E usam bebida alcoólica, cigarros e charutos. O que me preocupa é que a sua casa não é um terreiro. Gostaria da opinião de vocês sobre estes rituais. Isto pode lhe trazer problemas? Gerson Monteiro. Olha, pelo que nós sabemos, inclusive a orientação de André Luiz com relação às reuniões mediúnicas dentro de casa, não deve ser feita. É porque a reunião de obsessão, você vai tratar de espíritos enfermos. É como você transformasse a sua casa numa enfermaria do Getúlio Vargas. O que, que vai acontecer? Na nossa casa a gente vive com a família, etc. Na hora que está doente, vai para o hospital, que é um lugar próprio. No momento que você mistura doentes com você dentro do seu próprio lar, né, dentro do ambiente do seu lar, é evidente que você vai sofrer as influências negativas. Por isso é que nós não aconselhamos de forma nenhuma sessões mediúnicas, desobsessão, seja lá o que for, dentro da própria casa, porque você vai misturar entidades que não tem nada a ver com o seu lar e que vão morar ali e vai, por certo, perturbar. E nesse caso, né, bebidas alcoólicas, etc., não tenha dúvida que pode trazer uma perturbação muito grande. Se porventura fizer fora da casa dela, aí ainda vá. Mas de qualquer maneira, misturar bebidas, cigarro, etc., enfim, não tenha dúvida que isso pode trazer perturbação muito grande a ela e a todos os seus familiares. Este é o programa Respondendo aos Ouvintes. O nosso Djalma Santos vai responder a Eliane, do Valqueire. As crianças da África que estão passando fome estão pagando dívidas do passado? Djalma Santos. Olha, minha amiga Eliane, do bairro do Valqueire, eu estou à vontade para falar sobre esse assunto porque eu estava semana passada no meu quarto, vendo televisão, e assisti a reportagem inteira sobre esse drama de vários países da África. Estava se focalizando a Somália. E em dado momento, a cena foi tão chocante de duas crianças cadavéricas em vida, que eu caí num choro convulsivo, me deu uma espécie, não sei emoção, o que houve, né, comigo. Se eu me mediunizei, eu não sei, eu não posso explicar. Porque eu estava sozinho no quarto, com a porta fechada, e eu caí num choro convulsivo diante da minha impotência, minha e de milhares de pessoas, diante desse quadro terrível da humanidade terrestre. Mas com certeza, é duro dizer isso, mas são espíritos comprometidos, com certeza. Porque Deus não seria sumamente bom, sumamente justo, se aplicasse esse tipo de, né, de pagamento de dívidas, enquanto outros estão em mansões, né, com piscinas, com isso, com aquilo. Então é muito mais justo raciocinar que atraímos para nós esses sofrimentos, essas dores, né? Mas que é um drama terrível, é. Muito. É algo assim dantesco que a humanidade não pode ficar alheia. Tanto que vários países já engajaram nesse trabalho de, né, remeter assim, recursos para esse país da África. Mas por trás disso existe uma outra coisa ruim. Parece que estão desviando esses recursos e vendendo. Nossa. Quer dizer, a corrupção também lá está agraçando, né? Então é uma coisa terrível. As próprias autoridades encarregadas de distribuir os alimentos, né, estão tirando parte e vendendo para os próprios, no caso, necessitados, para aqueles que ainda têm alguns recursos e que podem vender suas terras e tudo. É algo muito terrível. Só mesmo Deus e principalmente Jesus, que é o governador da terra, para nos livrar dessas mazelas tão difíceis devido às dívidas contraídas por milhares de pessoas em guerras fratricidas, exato, revoluções internas, né, que aconteceram e continuam acontecendo no mundo de hoje. Djalma, se você me permitir, existem espíritos que vêm como missionários para sofrer, exatamente para desenvolver o nosso sentimento de solidariedade. Ah, sim, também, né? Também. O nosso também. Chico Xavier afirmava isto. Também. Que os irmãos do Nordeste vinham em grande sofrimento para despertar o nosso sentimento de solidariedade. Pode ser também isso. Então a gente não pode afirmar categoricamente que esses irmãos estejam em débito, que estejam aí buscando harmonia através de uma expiação. Com certeza. Mas sim para desenvolver o nosso sentimento de solidariedade. Certo. Que é muito importante. E nesse caso eles não sofrem tanto assim, né? Já que se dedicaram. Não, certamente que não. São espíritos que eles se dispõem a vir. Eles vão sofrer, claro. É. Mas haja vista o exemplo do Mestre Jesus. É. Jesus não tinha nenhum débito anterior, nada do passado. Acabou se sacrificando, né? Terrivelmente. Tá para quê? Para nos ensinar, para nos transmitir desenvolver esse sentimento de solidariedade. Então existem muitos espíritos que estão passando aparentemente por grandes dificuldades, estão sofrendo muito, mas não estão em expiação. Eles estão, na verdade, são espíritos missionários que vêm nessas condições, com essa finalidade, né? Para despertar o nosso sentimento de solidariedade. Agora o nosso Gerson Monteiro vai responder ao João Paulo do Realengo. Quando o corpo é cremado, o espírito fica sabendo? Gerson Monteiro. Olha, pelo que nós entendemos das respostas dos espíritos, a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando nós desencarnamos, passamos por um estado de perturbação. É possível que muitos espíritos nem percebam que já saíram do corpo, que o corpo foi cremado, né? Por esse estado de perturbação. Eu aconselho que você busque exatamente em O Livro dos Espíritos, a questão 163, pergunta Allan Kardec: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, vai depender do espírito, né, da sua condição espiritual. Mas esse estado de perturbação que acontece com a maioria dos encarnados na Terra, isso pode perfeitamente ele nem tomar conhecimento de tal aconteça, né? Ainda na questão 164 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou ao codificador: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, como eu disse ainda há pouco, depende da elevação de cada um. Doutor Bezerra de Menezes, uma hora depois, já estava dando uma manifestação lá no Centro Espírita, de onde ele participava, né? Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo, por mais tempo, a impressão da matéria. Este é o programa Respondendo aos Ouvintes. A nossa Sandra de Santo Aleixo parabeniza o programa, nós agradecemos o carinho da nossa Sandra e indaga o seguinte: toda reencarnação é planejada? Vai ser respondida pelo nosso companheiro Djalma Santos. Olha, Sandra de Santo Aleixo, de um modo geral, sim. Mas existe uma gradação muito grande, quase que infinita nisso, que vai desde os selvagens até o homem evoluído. Uhum. Né? O selvagem, por exemplo, eles não podem planejar a própria reencarnação, mas há um plano para eles. Eles não podem vir para cá aleatórios, né? Uhum. O mesmo com aqueles que também perderam o direito do livre-arbítrio devido aos crimes, devido às faltas gravíssimas, que também são compulsados, mas de alguma forma existe um plano para eles também. Agora vamos na parte mais interessante, que é quando o próprio espírito planeja a sua reencarnação. Aí já é uma conquista. São aqueles que conquistaram, através do cumprimento do dever, né, uma volta planejada, uma volta com um amparo mais assim assistencial, né? Mas de um modo geral existe plano para todo mundo, porque senão a pessoa seria jogada aqui como das favas, como se diz, né? Ficaria aqui à deriva, e ninguém aqui está à deriva. Os nossos índios, existe um plano para os nossos índios, para os nossos assim não aculturados, né? Como existe um plano também para os maldosos, para os cruéis, né? Que eles precisam cumprir determinadas normas que são estabelecidas por entidades que trabalham nesses ministérios do preparo da reencarnação. Foi uma coisa? Um jovem que desencarnou, morreu lá no norte, Acre, Amapá, lá para aquela região, E os pais ficaram muito preocupados, porque o carro, um caminhão bateu, estourou, pegou fogo, etc. E ele disse assim: não, papai, eu não sofri nada, só quando eu desci um choque, meu avô me pegou, me retirou, só depois eu vi um barulho, etc. Mas olha, não fique preocupado com aqueles que estão retirando os índios de suas terras, né, aqueles fazendeiros, né, para ocupar, matando os índios, etc, etc, porque eles, os índios, voltarão como os filhos dos fazendeiros para reaver de novo, pela lei da reencarnação, aquilo suas terras tomaram roubadas. Antes. É, exatamente. Interessante isso. É. Este é o programa Respondendo aos Ouvintes. O nosso Mahatma Gandhi, de Bangu, ele insiste nessa indagação aqui, porque ele já nos mandou e-mail sobre essa questão aqui, dizendo o seguinte: gostaria de saber se os senhores estão conscientes ou têm conhecimento dos vídeos que estão circulando no YouTube, em que o Valdo Vieira faz duras críticas ao Chico Xavier, a Allan Kardec e a Jesus. Olha, Mahatma Gandhi, certamente que temos conhecimento, nós vimos já esse vídeo, mas nós podemos dizer o seguinte: é muito fácil falar sobre o Chico depois que o Chico desencarnou. Ah, isso aí. Allan Kardec já está desencarnado desde 1869. Uhum. O Mestre Jesus há mais de 2000 anos. Uhum. Então, existem aqueles que simplesmente negam, querido Mahatma Gandhi. Simplesmente negam. Mas o Espiritismo é uma religião de ação, não é de aceitação, é de efeito, não é de causa, não é causa. Então, é por isso que se diz que se reconhece o verdadeiro Espírita pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, cada um de nós é responsável por si mesmo. Nós não dependemos, evidentemente, do que dizem terceiros, querido Mahatma Gandhi. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, não é simplesmente pelo fato de nos afirmarmos espíritas ou projeciologista, conforme diz aí o nosso Valdo Vieira, parece, atualmente, que a gente vai modificar aquilo que nós sentimos realmente. O Espiritismo é uma religião de efeito, quer dizer, a partir do momento que você tem uma conduta tal ou qual, você poderá se dizer espírita, você terá um efeito na religião, na religação com a lei de Deus. Então, Mahatma Gandhi, é importante que cada um de nós estude, faça as próprias reflexões, analise o que é de autêntico. O fato pode ser mistificado, evidentemente, qualquer fato pode ser mistificado. Algum tempo atrás nós vimos um cientista aí, os meios de comunicação noticiando, que um cientista havia descoberto determinada coisa, havia noticiado que havia descoberto determinada coisa da ciência. Todavia, se descobriu posteriormente que ele estava mentindo, que ele estava mistificando. Então, Mahatma Gandhi, o fato, ele é passível de ser mistificado. O fato de hoje se afirmar alguma coisa contra o Chico, depois que o Chico desencarnou, certamente que nós não levamos em consideração. Pois não. Não, eu queria aproveitar. Só um pouquinho para falar uma historinha real, que é uma piada, mas é real. Quando eu morei na cidade de Ipanema, lá em Minas, tinha um companheiro que mentia muito. E as pessoas não acreditavam: você tem prova? Eu te tenho. Falecido fulano, falecido Beltrano. Citavam uma série de falecidos. Que não podiam contestar. Porque não poderiam contestar. Eu estava correndo com esse companheiro. Não teve aqui um sacerdote, Magé, que chegou até, parece que escreveu um livro, dizendo que Allan Kardec havia se suicidado. Inclusive, eu fui até ao Sem Censura, né, mandei uma pessoa, exatamente esclarecer. Quer dizer, então, é muito fácil, né, dizer que Allan Kardec suicidou-se, né? Deus me livre, né? Então, é isso aí. Eu acho que a lama, né? Depois que a pessoa desencarna, morre... Fica fácil, né? O nosso Chico já não se defendia mesmo. O Allan Kardec, ele, quando quis se defender, a espiritualidade disse que não deveria fazê-lo, quando foram queimadas as diversas obras que ele havia mandado para a Espanha. O Mestre Jesus, ele se dispôs àquele sacrifício muito grande, foi cuspido e tal. Até hoje falou mal dele, de modo que Mahatma. Aliás, tem um livro, um dos últimos livros do nosso José Pacini, que responde a tudo isto. Então, se você quiser se instruir mais, se aprofundar nessa análise, procure esse livro, que nós não temos aqui o título. Quem nos falou desse livro foi o nosso companheiro Vitorino, Roberto Vitorino, que é o nosso diretor administrativo. Nós ainda não contatamos esse livro, porque pretendemos realmente adquirir, até para poder tomar conhecimento da resposta que o nosso José Pacini, que é um pesquisador, é um estudioso dessas matérias, certamente estará dando a todas essas aleivosias, de certa forma, que se lançam aí contra o nosso Chico, contra Allan Kardec e contra Jesus, principalmente. É isso aí, Mahatma Gandhi. Que Jesus o abençoe. Muito obrigado por sua participação. Nilson de São Gonçalo. Vai ter a sua pergunta respondida pelo nosso companheiro Gerson Monteiro. Não é bem isso que eu queria saber. O mesmo perispírito que existia quando encarnado é o mesmo que o espírito usa quando reencarna? Ou se a mente e o espírito cria outro perispírito ao reencarnar? Gerson Monteiro. Olha, na questão 93 do Livro dos Espíritos, o codificador perguntou: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? A resposta é muito clara: envolve-o uma substância vaporosa para os seus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E depois, até mais adiante, os espíritos responderam que esse envoltório eles retiram, cada espírito retira do mundo onde ele vive. Evidente que se o espírito vai se aperfeiçoando, ele vai perdendo, né? Esse envoltório vai se purificando, vai naturalmente se elevando, vai tomando uma forma mais fluídica, etc. Portanto, cada espírito retira do mundo onde vive os elementos para formar o seu corpo perispiritual. Este é o programa Respondendo aos Ouvintes. O nosso Djalma Santos vai responder ao Braz de São João. Todas as noites faço orações e passo a viver outra vida em outros lugares. Quando abro o olho, apaga aquela vida. Gostaria de saber se isso é normal. Ele nos manda abraços que nós agradecemos e retribuímos. Djalma Santos. Olha, meu amigo Braz, do bairro de São João, você não vive outras vidas. Você se diz, prende do corpo e vai a determinados lugares, né? Isso acontece com quase todo mundo. E ali você vivencia vários quadros que pode parecer para você que é uma outra vida, mas não é. Simplesmente você fica na condição de espírito, e na condição de espírito você passa a ter os mesmos privilégios dos nossos companheiros que não têm o corpo de carne. E depois você volta à vida normal. Não se impressione com isso. Quase todo mundo passa por isso. Se desprende durante o sono e vai a muitos lugares. Este é o programa Respondendo aos Ouvintes. A Maria de Piabetá indaga: por que os espíritos benfeitores se utilizam dos médiums em desdobramento para ajudarem as pessoas, já que os espíritos podem fazer o mesmo? Olha, querida Maria, certamente que quando há necessidade de se utilizar o ectoplasma do médium, ele vai utilizar dessa forma, através do desdobramento ou através da utilização mesmo direta do próprio médium. Mesmo no corpo físico do médium, nós vemos isso no passe, por exemplo. De modo que, Maria, isto aí certamente é uma indagação que deveria ser dirigida aos espíritos. Por que que eles agem dessa ou daquela forma? Nós realmente confessamos a você que não sabemos por que os espíritos podem agir dessa ou daquela forma. Nós podemos falar em tese, mas não responder especificamente a uma indagação como esta. É questão de pesquisa, de análise que possamos fazer para chegarmos às nossas próprias conclusões. Porque, conforme dissemos, Maria, o Espiritismo é uma religião de ação e não de aceitação. É efeito e não causa. A partir de um determinado momento, quando nós praticamos, nos comportamos de determinada forma, nós nos religamos a Deus, nós nos religamos à lei divina e nos beneficiamos disto, certamente. De modo que, muitas vezes, querida Maria, é necessário que nós mesmos façamos uma análise acerca dessas informações que nos chegam para que sedimentemos a nossa convicção, porque cada um de nós é responsável por si mesmo. Mas o nosso tempo está esgotado. Nós agradecemos mais uma vez a atenção dos nossos queridos ouvintes e desejamos a todos muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Respondendo aos Ouvintes.